A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, às quintas-feiras à meia-noite e domingos à 1:30 da tarde, aqui na Antena Web. Eis o teu momento rock na Antena Web. Planeta Rock. Fica a par das novidades, gravações, concertos e muito mais, enquanto curtes as melhores malhas das melhores bandas deste estilo musical. Planeta Rock. Sextas-feiras, 21 horas, com Miguel Freitas, na Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Achas que este é o nosso máximo? Então descansa! Porque nada, não! Thunder Dog! Thunder Dog! A batida mais intensa para uma estação em potência máxima. Thunder Web, o teu verdadeiro alucinogénico. Thunder Web, Thunder Web! Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caríssimos ouvintes, muito boa noite. Cá estou eu outra vez na antena, depois de ontem ter ficado fora do ar por uns tempos. Pois é, isto, meus amigos, digo-vos uma coisa, eu estou a chegar ao final do dia e muito, muito feliz, estou a ver que tudo está a recompor. Para quem ouviu o Rádio à Tarde de hoje, ouviu assim umas, ainda um desânimo, ouviu, pois é natural, então perdemos aqui muita coisa, mas bom, está recuperado, ou está-se a recuperar, e eu quero agradecer aos nossos ouvintes, porque a vossa audiência nunca perdemos. Eu quero agradecer imenso por ter estado desse lado, especialmente no dia de hoje, um dia um bocadinho mais difícil para nós. Já sabe como é que é, isto como tudo na vida, há dias mais fáceis, há outros menos fáceis, e eu quero agradecer, especialmente a si, caro ouvinte, que eu sei, eu tenho a certeza que nunca deixou de estar desse lado, e por isso eu quero lhe agradecer imenso. E quero também agradecer a toda a equipa da Antena Web, pois, bom, como sabem, e com muito orgulho digo, o fundador da Antena Web sou eu, mas se não fosse o pessoal da locução, do arquivo, então isto agora estava um caos completo. E, portanto, a chegar ao final do dia, eu acho que é merecível que vocês, ouvintes, saibam que eu mando um abraço especial, não vou falar em nomes, porque não é preciso, eles sabem quem é que são, mas mando um especial abraço para todos aqueles que, nestas últimas 24 horas, foram dando aqui e ali uma mãozinha, ora no ânimo, ora na recuperação dos arquivos. Vocês são simplesmente fantásticos. E então, depois desta anotação, deste parênteses, que eu fiz a questão de abrir, pois agora vou ter que fechar, não é? Ora bem, vamos nesta emissão do musical é trazer-lhe músicas dos anos 90, mas hoje estamos mais calminhos, vamos ficar com o Mundo Ordinário, ou seja, Ordinary World, dos Duran Duran, e vamos ficar depois com Go West, dos Pet Shop Boys, um daqueles temas daquelas boas ondas dos anos 90 que os Pet Shop Boys eram especialistas. Então vamos lá à música, ou neste caso às músicas. Até já! Turned on the light.

shades. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to please. Ready to be tuned. We are caught up. Vamos agora ficar com mais duas musiquinhas. E quais são elas? Quais são elas? Strong Enough, de Cher. Lembra-se dela? Ela que durante anos, durante décadas, andou aí em grande. Agora é que parece nos últimos tempos que decaiu um bocadinho. Eu já não sei se ela está no ativo ou não. De todas formas, Strong Enough é o tema que vamos ouvir dentro de alguns instantes. Deixe-me só dizer que a música que se segue é dos The Course e chama-se So Young. São dois grandes temas do final da década de 90. São ambos do ano de 1999. E desta maneira, vamos prosseguindo nesta emissão de hoje, 14 de maio de 2010, com um programa musical dedicado aos grandes hits dos anos 90. Até já! I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying. Long enough, now I'm strong enough to know you. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, Pois é, e está na hora de encerrarmos esta emissão para darmos lugar ao Planeta Rock de Miguel Freitas. Então o que é que nos diz agora recordarmos dois grandes sucessos dos anos 90, mais uma vez do ano de 1999. Vamos agora ouvir as Destiny's Child. É verdade, eles já em 99 cantavam, e muito bem. E o que é que se pode dizer de artistas como a Kelly ou a Beyoncé, grandes artistas, especialmente a Beyoncé, que anda aí no mundo da música de uma forma fenomenal. Ora bem, vamos ficar agora então com esta música das Destiny's Child, chama-se Boogaboo, e vamos ficar depois com outra música. Esta eu tenho a certeza de que não se esqueceu, porque podem passar muitos anos, mas If You Have My Love, de Jennifer Lopez, não passa despercebida a ninguém, só mesmo para quem não a conheceu, e mesmo assim tenho as minhas dúvidas. É desta maneira que vou encerrar a emissão de hoje, emissão número 14, para o dia 14, pois é, engraçado. Missão de 14 para o dia 14, até parece que foi combinado. Até parece que ontem não houve de propósito para acertar os dias. Também é só, porque quando voltarmos para a missão número 15 já são 17. Mas enfim, bom, é desta maneira que me despeço. Eu quero deixar um grande abraço e votos de um ótimo fim de semana. Até à próxima terça-feira ao Musicália. Já sabem, portanto, que eu estou de volta daqui a um bocadinho, às 10h30, para o Hits Megamix desta noite de sexta-feira. Fiquem bem, fiquem com a Rádio Antena Web. Já a seguir, Miguel Freitas traz mais um Planeta Rock. Até já! It's not hot that you be calling me, stressing me, paging my paper, you're just non-stop. And it's not hot that you be leaving me messages every 10 minutes and then you stop by. When I first met you, you were cool, but it was game, you had me fooled. 'Cause 20 minutes after I gave you my number, you already had my mailbox full. So what? You bought a pair of shoes, but now I guess you think I owe you. Owe you. I have to call as much as you do. I give them back to be through with you. And so what? Like you, but now I will too. Will even do. If the folks say like you do, I don't really care 'cause you're a bugaboo. You make me wanna throw my picture out the window. Every hey. Easy eye to cut the phone poles, break my lease so I can move. But you a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the call by. Hey, okay, make my email stop. Hey. 'Cause you a bugaboo. But don't watch you bugging, who you bugging me? Don't you see that I ain't cool. Then when I'm blocking your phone number, you call me over your best friend's house. And it's not hot that I can't even go out with my girlfriends without you tracking me down. You need to chill out with that mess, 'cause you can't keep having me stressed. 'Cause every time my phone rings, it seems to be you, and I'm praying that it is someone else. So what? You bought a pair of shoes, but now I guess you think I owe you. Owe you. You have to call as much as you do. I give them back to be through with you. And so what? So what? Now I don't give a damn 'cause you're a bugaboo. You make me wanna throw my picture out the window. Cut the phone. Break my knees so I can move 'cause you a bugaboo. Bugaboo. I wanna put your number on the call. you had my love.